Só não dorme esta saudade no meu céu. Já não brilha mais a luz do sol, pois o sol que eu sonhei um dia era um sol ilusão, ouviu? Era um sol fantasia que você destruiu. Madrugada, tudo dorme na cidade. Madrugada. Pois o sol que eu sonhei um dia